José Luiz Herculano da Silva, o Zezequinho, que é o presidente da festa da Expo Miracatu, que acontece de 30 de novembro a 13 de dezembro. E vai nos contar aí tudo que está sendo organizado com muito carinho por todo o pessoal lá de Miracatu. E o Zezequinho é o que está à frente dessa festa, que deve ser muito boa. Sexta-feira, essa dupla muito conhecida em todo o Brasil, e Munhoz e Mariano. No sábado, a Paula Matos, compositora de sucesso, cantora, faz um show muito animado. No domingo, nós temos aí o show com a Lianca e a Liara, que são lá da terra, né? Vocês vão conhecer duas cantoras muito simpáticas, muito bonitas, lá de Miracatu. Então, vai ter muita coisa boa, realmente, além de tudo aquilo que o Zezequinho contou pra gente de em volta, no entorno, né? Praça de alimentação, exposições, bailão toda noite, parque de diversões, um rodeio com touros e cavalos, prova, os três tambores. Imperdível. Não se esqueça, você tem um compromisso aí, um belo programa para quinta-feira, sexta, sábado e domingo em Miracatu. Muito obrigado, Zezequinho. Rádio Difusora Atual Limitada, CYK 696, registro São Paulo, transmitindo em ondas médias em 750 kHz. Rádio Atual.